passou por lutas, tretas não desanimou. Sigo o exemplo, prego a paz, mesmo apedrejado. Vivo no gueto e pelo gueto mando meu recado. Buscando novas alianças, não fiquei calado. Busquei guerreiros verdadeiros, os inconformados. Atravessei o mar vermelho do preconceito. Aprendi a conquistar e ganhei respeito. Quero ser tipo Paulo, incansável. Nesta luta sangrenta, interminável. Não me assento na mesa com terroristas, fascistas deste século pra mim nazistas. Saqueadores modernos, licenciados a te roubar até o último centavo. Nesta luta apresentei resistência. Prova disso é a minha sobrevivência. De terror do rico acomodado, que dissemina a ganância, inverte valores, faz os princípios morais, gera ovo podre. Pra ver o ciclo de anatema ser o nosso impasse, sobrevivendo entre miséria e criminalidade. Pra nos ver em naufrágio as margens do fracasso, uma estatística sem valor, processo arquivado. Revi meus planos, formulei nova tática. Busquei no céu a força de um iconoclasta. Adquiri sabedoria, essência ideológica, explosivo detonador, arma biológica. Contra opressão faraônica, estado político. Podia controlar o psíquio. Seu coliseu jorra sangue dentro da arena. Minha vitória foi o brinde da sobrevivência. Contigo eu quero ficar. Não posso te deixar, meu Senhor Jesus. Tu és minha rocha e luz, esperança que me conduz. Satisfação ADS. Quase terra fria ao asfalto quente. Das vagas lembranças do passado, a intensidade do presente, do caminho da inocência, as armadilhas da maldade. Sabe as palavras, mãe, contribuiu pro meu caráter. De 75 pra cá é muito tempo. Muito já se for, eu tô aqui. Me considero um pilar na construção da resistência. Tem que ser forte, não falhar no teste da sobrevivência. Só teste difícil, um atrás do outro. O tempo vai moldando, molda sábios e tolos. Engajados e omissos, verdadeiros e façantes. Nasci pra ser protestante, do tipo que não tem medo de soltar a voz. Não uso a rima pra ser arma contra nós. Defendo a minha raça, minha origem, eu respeito. Nos meus versos, nada além do que vivi e vejo. Nasci pro rap, tentar mudar não adianta. Se eu tô no palco, o microfone não descansa. O malo, sem perder o fôlego. Fôlego de sobra, pra mim e mais um doido.